sabe o que é a hora zero? A hora zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. O meu nome é Joana Santos e vou estar consigo durante uma hora, das 23 às 0 horas. Hoje estamos aqui na Rádio Antena Web, excepcionalmente porque este programa é transmitido à quarta-feira, ou passará a ser transmitido à quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, tal como o horário de hoje. O que muda apenas é o dia. Mas, exceção à regra, cá estamos e, claro, trazendo para si grande música erudita, grandes obras, música clássica, grandes pianistas, grandes compositores. Esta é a nossa primeira edição, como disse, com uma exceção de ser hoje quinta-feira, mas para a semana já será quarta-feira, às 23 horas, aqui na sua rádio. Vamos, nesta nossa primeira edição, escutar Frédéric Chopin, este compositor e músico que nasceu em 1810 e que vem a falecer, faleceu, no ano de 1849. A obra que vamos ouvir deste compositor é a obra número 11, 3 andamentos, com o nome Allegro Majestoso, Romance e Vivace. Esta obra, tal como a segunda que vamos ouvir, foi composta para instrumentos de cordas e piano. Fique por aí e deixe-se levar pela magia desta grande obra número 11. De Frédéric Chopin. Thank you. Thank you. Passamos agora a ouvir Ópera 21, uma obra de três andamentos, com o nome majestoso Larghetto e Vivace. Esta obra, tal como já tinha referido na minha intervenção anterior, foi também composta para piano e cordas. Thank you. desta forma o fim da nossa emissão de hoje, excepcionalmente quinta-feira. Para a próxima semana, estamos aqui na quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas. Será na próxima e em todas as quartas-feiras que se seguem. Fique connosco para ouvir grandes obras, grandes compositores, grandes instrumentos, bonitas melodias. Assim terminamos o nosso programa Quarto Andamento de hoje e, claro, na próxima quarta conto consigo aqui na Rádio Antena Web às 23 horas. Fique bem, tenha o resto de uma ótima noite e, claro, até para a semana. Quarto Andamento com Joana Santos.